Barro Leão, Romeu, Romeu, fica bravo, prossiga. Você falou de Porta Nacional para pouso, Romeu, fica bravo. Controle de Salvador, muito boa tarde, voo 2008, transferindo para a Cintura, boa tarde, solicitando, aproveitando, esteja descida. 2008, controle está em contato, radar 64 de Salvador, autorizado para nível de voo 050, direto posição Duna, voo 2008. Muito grato, boa tarde, Duna, então direto 50 é o nível autorizado, voo 2008. 19, bate o Índia, 1895-2230. Boa tarde, autorizado ataque de Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 863, me já. Já. Boa tarde, Azul 2788, 84, espera pra... Azul 2788, autorizado alinhar e manter, Pistona 0. Alinhar, Mateus, 0, 2788. Ótimo, Mike, 7, Romeu, seguinte. E depois do curso, por favor, atenção que sobrevoa na Estrada Velha, ali próximo ao São Cristóvão. Excelente. 193, decolado aos 48, chama o controle no 20, destino 80. 208, boa, tá, 3193. Controle Salvador, boa tarde, tá, 3193, cruza 1500. Aqui, Juliette Romeu, chama agora a torre Salvador em 198, decimal 95. 198, Mike, Juliette Romeu. Controle Alfa Tango Tango, solicita 30 graus na esquerda, pode dar informação por 40 milhas, senhor. Ok, informa que será que retornar e eleva após o desvio. Sem problema. Tá ali. Obrigado. Controle 3193. 3193, bom dia, contato radar, sobre uma 360, direto da Elefa. 360, voando Elefa. TAN 3193 de Leda, eu voava Irume, pode ser Irume, senhor? Corrijo, voa Leda, TAN 3193. Voando Leda. Voando, vertical da Estrada do Coco, mais feira de Romeu. Ok, gente. Azul 2788, vento no 60 graus, 099, decolagem autorizada. Decolagem, Azul 2788. Gente, confirme com a torre e chame a mesma em 118 decimal 95, ajuste ao altímetro 099, bom voo. Chename a 35, mantendo posição ao valor sinalizador 05. Tango Lima, Juliette Lima, confirme o passo, pista que decola. CVTA, decola da 17. Gente, autorizado Salvador para Serra Bravo, Romeu, Juliette, via UP Zulu 44, nível de voo 280. Decola da pistona 0, curva à direita, saída da El Leda. Da El Leda, Bideb. Transponder 5425, controle Salvador opera em 120 decimal 8. Lima, Juliette Lima, confirme PLB? ataque de decolagem torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 909. Alô? 05, boa tarde, informe informação em curso, pronto, cópia? Tampiro, tá sentando, informe. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Golf Romeo, via Pezuluma 0, Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 340, decola da pistola 0, curva à direita, da Eule da Motiva é a saída. Transponder 5507, controle Salvador, PL120, decimal 8. Confirma apenas a rota. Alpezulu 1-0, Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, Alpezulu 4-4. E a saída da Eule da Motiva. Para o 3056, está autorizado Guarulhos, nível 340, a rota é Apertura 1-0 até Papa Alfa Índia, após um PAD, Apertura 44, destino. É, decola da 10, direita na curva, da Eule da Motiva, 5507-208-01, até 3005. 5507, transponda, chame pronto na posição 01 no cotejamento, está correto. Para. Iniciativo está liberado a ascensão. Tanque 193, sobe e mantém nível 340. 340, registro 3193. Voo 2008, altímetro 1019, desce, mantém 2000 pés, voo 2008. Desce para 2019, voo 2008. Para cruzamento da 17. Ok, tá, tô no visual, tá livre o cruzamento da final da 17. É, reporta iniciando sobrevoo no local. Reportará iniciando sobrevoo no local, totalmente condicionado, Mike, tá de comando. Então, Juliette, você já passou 45 milhas de Salvador? Poder, já está pronto para o táxi. Pro 2 no POB, acionamento, táxi, decolagem, torre, 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1099. Seguida, contato radar 60 milhas norte de Salvador, 5919. Fica lá, eu vou acelerar. É de Serra, boa tarde, livre acionar, chama pro táxi. Passarelo 2230, decolado ao 54, chama o controle no 20 decimal 80. 2080, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, controle, boa tarde, contato radar, após 2000 pés, sobe e mantém nível 180, direto eleva. Após 2000 pés, 180, direto eleva, 2230. É 3193, passa 1180. Chama agora a Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem. 5 ouro, boa, tá 3193. Ninguém decola a partir da interseção, prossegue até a cabeceira. Tem autorizado ingresso, aposta nele, caixa 20. Do resto, da frente, decola a linha 1. Afirmo, reporta pronto para iniciar a decolagem, caixa 20. Reporta pronto para iniciar a decolagem. A região de sobrevoo, procurando o ponto ideal, mais filha com meu. QSS mantém a escuta permanente. Escuta permanente, tá bem próximo à Simbra, totalmente condicionado, mais filha com meu. Ok, tô ciente. Voo 1964, altinha com 19, é autorizado para 6V10, 1964. 3000 com 19, o 964. Voo 2008, está autorizado sinal LS, reporte estabilizado localizador. Pista no zero, voo 2008. Reportará estabilizado, voo 2008. Salvador, boa tarde, voo 1164, vocês formação de guerra, cruza 190 para 1150. A 4, controle, contato radar a 64 milhas sudoeste, voa Duna, desce 050. Confirmou o LS inoperante? Negativo, o LS está operando. Ah, sim. Pista LS, X-Ray, pista no zero. LS X-Ray, pista no zero, desce para 4.010, altímetro 1.019, altera 5.9. Controle Salvador, Xaré 6320, Batágua. 6320. 6320, controle 70 milhas sudoeste de Salvador, direto a ISAP, desce 060. Bota na proa de ISAP, já presente, descendo para o 060, Xaré 6320. Estabilizou no ILS, gol 2008. 008, sente 2 milhas no marcador externo, completa a aproximação final LS, torre 1895. 1895, grande abraço, até mais. Então, boa tarde. Vai, Rogério, direto a Santa Maria. Prezado, Tauge de Tia, vento no 70 graus, 099. Voo 964, desce 2000 pés, autorizando o sinal ILS, X-Ray, pistão no zero, reporta localizador. Chamada estabilizada, voo 964, desce para 2000. Patango Juliette Bravo Delta, 46 milhas noroeste de Salvador, mantém 100. Chama agora centro Recife, frequência 12685. 2085, Juliette Bravo Delta. Afa Papa Alfa Tango Tango, 40 milhas de Salvador, mantém 100, chama centro Recife, frequência 288, Alfa Tango Tango. Centro Recife 1288, Alfa Tango Tango. Seu 4116, boa tarde, controle, desce 070, direto posição ITAP, seu 4116. Transponder 5557, controle Salvador opera em 120.8. Autorizado São Gonçalo, Natal no 390, via Zulu 10, Natal direto. Decola da 10, curva esquerda na Fuca, transição Zipar, 5557, transponder 208, controle, ligou no 256. Ligou no 256, contestamento correto na posição 02, chame pronto. Chamará a aliança. Gol 1164, direto posição Duna, gol 1164. Direto Duna, 1164. 320 da Oceaneda, reautorizado, direto Duna, né? 320. Ótimo, já presente a proche Duna, 320. Azul 4116, controle reautorizado, direto Duna, Azul 4116. Estacionamento no 01. Só 3805, autorizar na posição 01 no Chavitaxi. Chama para o táxi 3805. Passagem 2230. Obrigado, obrigado. Na sala 03, libera direita, no 21, no destino 9. Direita, 219, boa tarde, 2008. Capatango Lima, Juliette Lima, olhinha sem bip, decolagem, pistão na 7, vento na 7, 0 graus, 09, noite. Subida do marcador externo, completa final LS 2,1895, gol 1,964. 2,1,95, 04. Sofério no 20, décima 8. Afirmativo, entendeu, autorizado 80, decola da 10 com curva esquerda, Momo, Vartap 5567. Gentileza de coordenar 160 para o 2714. Será coordenado 160, informo que a saída é Momo, transição Vartap. Momo Vartap, obrigado. Só Momo 2008, boa tarde, de Pro Night. O Azul 2714, confirme a transição, por gentileza. Momo Vartap. A transição. Batata. Cotejamento correto, aguarde a coordenação do 160. 160 aguardando. Solo Salvador, gol 2008. Gol 2008, autoriza ataque via Alfa Juliette 08 a portão. Alfa Juliette 08, 2008. São 3805, solo voltando. 3805, prossiga. Você solicitou o início do push do 01 e não iniciou. Está iniciando, 3805. Estou no visual agora. Confirme? Estou no visual agora. Afirmativo, está dando tempo regulamentar, senhora. É, por isso que eu não tinha iniciado. 3805 está fazendo agora. Está certo. Na decolagem, sobe 280, direto Leda, Lima. Direto Leda, Lima. 0, vento no 70 graus, 0109. Ok, pouso livre na 10, gol 1164. Autorizado Duna, confirme. Afirmativo, estamos estudando um pequeno desvio à direita aqui para dar uma informação. Dado pela informação, 1164. Mas acabou de receber instruções da emissora para retornarem Beto, Mike e Juliette Romeu. Qual foi o meu GG, Jardim Salvador? 019. Prato. Delicia, mas não vai prosseguir para pouso. Foi instruído a seguir para Arimbeto, para novo sobrevoo, Mike e Juliette Romeu. Ok, excelente. Prosseguindo para o Nordeste, aguardando transferência ao controle, Mike e Juliette Romeu. Para o Nordeste, aguardando transferência, Mike e Juliette Romeu, na sua. 2085, azul 2788, grato, boa tarde. Voo número 4, informe quantas milhas mais será necessário desvio? Já na proa de Duna, o voo número 64. Sierra November, Bravo Romeu, Barreiras. Nativo, autorizado 160 para Barreiras, 2714. Voo número 64. MS 320, vetoração radar sequenciamento, esquerda proa 045, limite ao localizador. 045 para localizador, janela 6320. Força aérea 5919, sob vetoração radar, voe proa 220, limite ao lote. Espera 5919, proa 220, limite ao lote. Mantenha o 60, já não é 630. 19, 8. 95 no ponto 0-3-8-0-7-1. Alô, Salvador, boa tarde, Luna 964, livrou. Luna 964, autorizado táxi via Alfa Juliette 09 ao portão. Alfa Juliette para 09, Luna 964. Na LS pista 10, reporta localizador. 2000 pés, vai reportar estabilizado, voo 1164. LS 320, redução para mínima limpa, número 3 na aproximação. Mínima limpa, reduzindo. Portaria 5919, décimo tem 3000, altímetro 1019, 5919. Décimo marquei, 3000 pés, 5919. LS 320, mínima limpa, 200, tá, tudo bem? Este. Pastor 20, passa 1-4-0, agora chama Centro Recife, frequência 1-2-5-1, Pastor 20. Centro Recife, 1-2-5-1, Pastor 20, então, boa tarde. Boa tarde. Passa Aredo, 2-2-3-0, passa 1-4-0 para 1-8-0, chama Centro Recife, frequência 1-2-8-8. 1-2-8-8, boa tarde. Espera 5919, curva à esquerda, proa 190. 3805, autorizado a linha de colapso 10, vento no 70 graus, 109. 109, linha de colapso, 3805. Olha, bravo. Rotatória, mantendo-se visual. Altera 5919 para o localizador, esquerda para o A, 1-50, reporte estabilizado. 1-50, para o localizador, 1-9-9. 2-0 vai cruzar o localizador, mantém proa, desce para 4.000 pés, altímetro 1019, 6320. Vai cruzar o localizador, desce para 4.019, 6320. Visual Manati, serviço radar encerrado, no atraso da reportar, na escuta para o estimado de voo. Olá, Salvador, boa tarde, voo 1885, informação e uniforme, 190 para 160. 1885, controle, desce 050, direto pelo vigilância radar. 050, direto pelo voo 1885. Estabilizado na LS, voo 1164. 64, completa a aproximação, 3 ilhas no marcador externo, torre 1 no 8, decimal 1, 95, gol 1-1-64. Ilha 95, boa. Aproximação, boa tarde, só falta o meu braço Serra Serra. Da Bravo Serra Serra. No 64, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista aqui. Aguardando a autorização, gol 1-1-64. Janela 320, curva à direita, proa 1-8-0. Direita 1-8-0, 6-3-0. Cara, 5-9-9, estabilizado na marcha. Completa aproximação ILS, na escuta do controle, informe velocidade indicada, 5999. 5999, 1-0 mais. Firme? 1-0 mais. 1-0, confirme se é a mínima ou pode acelerar. Pode acelerar. Aqui velocidade. Até 740, 5999. 704. Lima, Juliette Lima, controle. Prossiga. Mantém nível 140, Lima Juliette Lima. Ok, vai parar então no 140, Lima Juliette Lima. Turma 208 ou 200? 120, decimal 80. 08, obrigado, tenha uma boa tarde. 050. 050. Controle Salvador, o T38. 05, decolado na sua escuta, vai passando mini 600 metros. 305, boa contato radar, sobe 340, direto Leda. Obrigado, Leda, na proa, sem restrições ao 340, 38, 05. 9 no 9 da Força Aérea, velocidade indicada. 120 mais, para a grave elevada. Ele já iniciou a aceleração para 140. Acelera. 320, que acerta localizador, desce 3.000, redução para aproximação. 320, descendo para 2.000. Negativo, 3.000 pés. Desce 3.000, localizador, 320. Para transferência. Aguardando transferência, Juliette com meu. Mantenha escuta. Lima Juliette Lima, mantém 140, chama centro Recife, frequência 125, décima 1. Só confirmando, 125, 1. Firmo. Obrigado. Oceano M320, pode descer via glide? 20, afirmo. Ok, vai descer no glide, então, M320. 241 no meio, mantenha presente, então, informe localizador, desce para 4.000 pés, 1019. Azul 41 no meio. Entendeu, desce para 4.000, está autorizado o localizador. 5999, completa aproximação LS, chama a torre em 118.95, 5999. Espera 5999, torre 118.900. Espera, Salvador, espera 5999, utilizado no ar. Romeu seguindo para a área em pé. Gente, Mike Juliette Romeu. NM320 passando duna, complete redução para aproximação, segue aeronave, baixa performance, passando externo com velocidade reduzida. Reduzindo mais, NM320. A gente informa que o controle não recebe equipamento nas pontas, mantenha-se visual. 320, torre 118.95. 320. O azul 4196 pode descer pelo glide? Firma autorizada, sinal ILS. Autorizado ILS 1196. 320, torre 118.95. Para um pushback acionamento. Azul 27 no 4 autorizado no pod 3, chama em taxa. Faremos. Negativo. Autoriza para o chefe. Ah, fica a seu critério. Pode ir. 0, continue a aproximação número 2 para pouso. Tá chegando. Procura 5999, passar o sinal para machado travado. Tipo checar, procura 5999, pouso autorizado, 170 graus, 109. 5999, autorizado, pouso. É o mais importante, o Bravo Serra Serra. Lado de pouso. Fica avisou a frequência livre. Controle 3805. 3805. Desvio à direita 225. Por 40 milhas, servindo a formação. Meu término desvio. Ok, Azul 4196, Torre 118-95. Quando nós sobrevoar em Bep, vai seguir com o noroeste para o LC, o Mike Lete Romeu. Eu sigo a visual do ECT, mantendo separação visual com o solo e com o terreno e também com aeronaves na Golf, sem contato com o controle. Mike Lete Romeu. Tá ciente, o Mike Lete Romeu. Pode confirmar a posição da aeronave? Polizia te conhece. Ciente, ficará atento, Mike Lete Romeu. Xenemé 320, vento em Salvador 170 graus, 10 nós, pista livre, pouso autorizado. Livre, pouso, Xenemé 320. 4, 4, 1, 6, continue agora da pista livre. Salvador, o gol com o número 64? Sim, gol número 64. Estamos mantendo posição aqui, posição a sinalizador aqui para equalizar a gente. Perfeito, aí só era monitorar a frequência mesmo, deve estar providenciando. Tá, sim, sim. Táxi Azul 27-14 com 49 a bordo, 6 horas de autonomia, alternativa Palmas. Autorizado Salvador, para se autorizado táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá, torre 118 decimal 95, atingir o altímetro 1099. Até o ponto de espera torre 18-95-27-14. Salvador, gol 1256, pushback acionamento. Xenemé 320, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 1. 10, dando passagem até R da Azul. 10. 251, posse. Xenemé 320, chamou o solo? Pode ser, vou livrar. Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, Xenemé 320. Solo, gol 256, pushback acionamento. Xenemé 142, chamou para copo? Assinativo, 142 para copo. Uniforme, informação em curso, autorizado Salvador para Serra, Bravo, Romeu, Foxtrot, dia 317, piso de voo 350. Tranquilo da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru. Transponder 5020, controle Salvador, série 120, décima 8. Já confirmar a subida do transponder? 5020, transponder, saída Puca, Jamo, Aru. Afirmativo. Puca, Jamo, Aru. Autorizado, recita, coluna 7, 2350. Recolo da 10, 280, Puca, Jamo, Aru. Transponder, 5020, 208, controle. Xenemé 142, cotejamento correto, posição 1-1, exame pronto. Amarelo. Salvador, Gono 256, pushback acionamento. Gono 256, autorizado push no 02, chame táxi. Autorizado, chama. Azul 4196, no solo 21, libere a próxima direita via Fox, no 219, liberar. Fox, no 219, Azul 4196. Torre Azul 2714, está a próxima ponte espera pronta. 2714, autorizado alinhar e decolar, pista na 0, vento no 60 graus, 08 nós. Alinhar e decolar, 2714. Ouvi a Fox. Azul 416, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, do 4196. 285, Duna completa final LS, torre 1895. 785, 985. Torres. Duas milhas frente à serra, voo 985. Tente, voo 985, continue a aproximação, aguardando a pista livre. 985. Cândia Bravo, controle. Passando, comando. Pelo confirme. Passando agora, Aribep, comprou a da rotatória. Não, o destino, confirme. Destino, Serra Novembro, Serra Novembro. Posso ingressar no corredor Interlago, não, Cândia Bravo. Positivo. Posso na Interlago. Sou em Salvador, boa tarde, o 27 no 4 da Azul. 27 no 4, boa tarde, contato radar, sobe 160, sem restrições, após 2000 esquerda, direto VATAP. Negativo, senhor, entendeu, sem restrições para 160, após 2000 direto VATAP, 127 no 4. Correto. Salvador, Gono 256, com 166, 2 horas e 40, Fortaleza, pronto, táxi. Autorizar táxi até o posto de aérea, quando lá, torre 118.195, ajuste de altímetro no 0 no 9. Via Índia, lá 295, obrigado, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, a Gol 1256, ponto espera pronto. Mais Gol 1256, autorizado a alinhar e manter, posto na zero. Alinha e mantém, do 1256, alinhar. Simões Filho agora, seguindo para a Serra Índia, com a Índia, mais 7 momentos. Ok, Romeu, informe na final para pouso, altímetro permanece 1019. 19 no altímetro, informará quando o visual mais que nós comemos. Vai ter 5 no sala 26, liberou no 219. 219. Autorizar táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Controle, o Tango Dia Brava agora em direção a Interlagos. Tango Dia Brava, aguarde transferência para a torre. Positivo. Olha o azul 27 no 4. Diga. gentileza, senhor, é, após VATAP, nosso plano seria direto de barreiras? Controle não tem seu plano, azul 2714. Ok, o senhor poderia coordenar então, por gentileza, após VATAP, direto de barreiras? Está presente, direto de barreiras, azul 2714. Obrigado, controle. Alcance a Ranger com Índia, vai prosseguir para pouso, Mike, Leite Romeu. Leite Romeu, frequência ali. Liberando frequência, agradecendo esse excelente trabalho do controle, especialmente a torre hoje, o Mike, Leite Romeu. Retransmitir. Família Bravo? Família Bravo. Solicita 2 minutos aqui no setor em Abrantes, mais propriedade sobre o voo. Posteriormente, prossegue direto. Ema, seu autorizado. É, Família Bravo, informe se vai, vai estar pairado. Controle, o voo 1256 decolou na sua escuta. Ter em voo, deslocamento. É deslocamento de 30 segundos aqui nesse setor, onde a gente está agora. Do aeródromo, não vai interferir. É, Tango Bravo, controle não pode autorizar voo neste local, pois fica próximo ao eixo de decolagem, a trajetória da saída pouca. Positivo, então vai prosseguir, centralizado, direto arrimada presente. Tango Bravo, chama a torre, 118.95. 118.95, obrigado. Controle, boa tarde, gol 256, decolou na sua escuta na PUCA, ZEPA. 256, sobe 390, direto Jambo, vigilância. Lá no Jambo, vigilância, vou 256. Subindo 390. Autorizado, não tráfego no setor, conhecido a reportar. Pode avisar o local de pouso. Bravo visual, vem lá. Sim, Stanley de Bravo. O vento no aeródromo 190 graus 099, já passa no salvo controlado. Está controlado, Stanley de Bravo. Autorizaria voar direto externo para o TAN 3154? Ela não, não há condições. Sim, direto para o TAN. E a formação na esquerda? Gente, livre desvio TAN 3154. Voo 1256, passamos no 60, chama agora centro no Recife, frequência 126, decimal 85, voo 1256. 2685, centro Recife, 256. Sim, Tango Índia Bravo, frequência livre. Setor aqui, o TAN 3154. 3154. Direto Duna, desce 2 mil pés, altímetro 1019, autorizado para final ILS do procedimento S-Way na porta final. Porta estabilizado, localizador, TAN 3154. 22.009, importaremos TAN 3154. Juliette Serra, mantenha-se visual. Altimetro 1019, direto para o farol de Itapuã, chama livrando 1010 para 510. Atenção, se fosse possível, já desce de 1500 para 500 agora, no estado de ação. Alice, altimetro 1019, acionando o código 5007. Papa Romeu, até o José de Terra. 5007, José de Terra. Controle 966, tem onde fora? 966, boa tarde. Direto Duna, desce e mantém nível de voo 050. Direto Duna, 050, boa tarde também, 966. Siga. Controle da Serra, livrou 1000 para Serra. Gente, Serra. Bravo Lima, Kilo Zulu, boa tarde, torre, prossiga. Tá livre o cenário, chama pro táxi, Lima, Kilo Zulu. Liga 26, controle, direto escape, reporta no ponto e deve descer, contato radar passando coral. Ciente. Desce e mantém 060. Ciente, Uno, aguarde. E essa aqui é de 2006. 060 e tá. E essa aqui é de 2006. Estabilizado, Zan 3154. 154, família do externo, completa final LS, pista 10, torre 1895. 1895, obrigado. Coordenação Guarulhos. Escuta, senhor. Está 150 para 160 a 50 milhas de Salvador, noroeste. Chama centro Recife, frequência 128, decimal 8. 288, Recife, 2714. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. 200, 190 com 9? 190 com 9. Graço. Guarulhos, Israel, Lina, Motiva, decola 90 com curva à direita. Apresurou 90, Piraí, Ambade, apresurou 44, Pagode. 5575-1208, 6315-200. 6315, treinamento correto, é a porta pronta para o pushback acionamento. Contra na 5. Mantenha-se visual na linha do litoral, altímetro 1019, reporte que tu assusta. Reporte que tu assusta, 520, informação uniforme, aguarda um minuto, cópia. Aguardando, Piel, qual que seria a saída, querida? Saída da El Coral, ok? El Coral, obrigado. Solo, Xamar 6321, informação uniforme. Fala, Tango Lima, aqui no Zulu, livre acionamento, recorte para o saque. Meu hotel Juliette Serra, chama agora a Torre Salvador em frequência 118.95. Graças a Torre, informa 118.95, graças. Torre, o Papa Romeu, hotel Juliette Serra, 510, cada de Manassi, Pito Azul. Gente, hotel Juliette Serra, está presente, está autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte para a gira base, pistão no 7. Está presente, cruza, o alinhamento da 1-0, reportará para cruzar base, hotel Juliette Serra. Está 3154, solo 43, solo 121, decimal 9. 219. Solo 3154, de pronto. Alô, Salvador, boa noite, boa tarde, gol 1967, de informação de uniforme, posição é 9. 1967, boa tarde, informação em curso uniforme, qual série, número 3, para cópia agora? Assim, escuta, 1967. Solo, está 3154. Então, 3154, está aqui TV Alfa, reporta antes da Juliette. TV Alfa, vai reportar antes da Juliette. Gente, Lima Kilo Zulu, mantém a posição na papá, aguarde para ingresso. Alfa Juliette, Alfa Juliette para o 01. Controle 9 ali? Siga o 9 ali. 66, prossiga. Devia a direita. O 96? Siga o 96. Pistão 7, o vento 170 graus, 089. CR autorizado, graças, CR. Informações. Gente, livre desvio, desce e mantém 2.000 pés, altimetro com 0.19. Desce e manterá 2.000, 2019, 9.6. 9.6 é a razão que foi empregada na descida?